autorizada a decolagem pista como 7, o vento variável com 2 nós, bravo que luz. Ciente. Total estabilizado. 9990, torre, 1862 é bom pouso. Obrigado, 118-612. Salvador, bom dia, total 9990. Total 9990, bom dia, tráfego já avistado, continua a aproximação, aguardando a autorização de pouso. Aguardando a autorização. Autorizado pouso, pistão no zero, vento variável com 3 nós. Leve o pouso para o total 9990, obrigado. Cabo Kiwi, que decola de Salvador 23, prossegue corredor Axé 1000 pés e chama o controle 120, décima 8. Salvador, bom dia, tá 13. Bruno, 3, ponto de espera da 10, pronto. Tá 3153, bom dia, após a passagem do 727 na ponta final, aliás, mantém capoeira 10. Faz a passagem do 727 ali e mantém 10, tá 13, 153. Que é o meu pé corredor Axé, pode falar da barra. Bono 607. Prossiga para o Bono 607. Chama em Recife, chama 25 ONU, alterna 13325 com voo. 25 ONU? ONU 3325. 3325, obrigado. Boa. Trip 55 no 4 Recife, ONU 2545, alterna 2685 com voo. Trip 55 no 4, ciente, grato, um bom dia, bom trabalho. Bora. Bruno, 2 jornais, por gentileza, no sala 25, total. Na 3153 tem livre decolagem da 10, o vento é variável com 2 nós. Livre decolagem dando 0, 7153. Aqui no pátio 3, atenta ao sinalizador, pátio 3. Traffic Whisky, controle. Salvo tráfego, fazendo sobrevoo pairado sobre o farol da barra, 1000 pés, um Robson 44, fique atento. Eu papapá, mas se tivesse o meu, tá livrando o farol da barra e vai manter sobrevoo na federação. Ciente, Mike Juliette Romeu, atenta ao tráfego no corredor Axé, mantendo 1010, no Charlie 150. Ciente do tráfego mantendo o senhor. Controle Salvador, bom dia, da 3153, decolou via da Tael. Da 3153, bom dia, contato radar, só 380, saída da El. 380, saída da El, 3153. Milhas mantendo no meu pé, é um Cessna 150, passando Bahia. Ok, paciente do tráfego a meu pé, mas que a sua mãe vai manter 500 pés. Azul 4280, autorizado Salvador Recife, via Whisky 58, nível autorizado é o 350. Realiza o perfil da saída Puca, transição Alfa Romeo Uniforme. Decola da pista 1-0, primeira curva à esquerda, o código é o 5037 e o controle 1208. Fono 208 é o controle, o cortejamento correto, chame pronto, confirmando o portão número 3. Juliette Romeu, um minuto copo, escute a informação, Juliette. Restrito 360. Restrito 360, solicita como final 360, da 3153. Ciente, chame Recife, na frequência 1251. Recife 1251, da 3153. Tango, meu Juliette, Romeu, pronto, cópia. Juliette, Romeu, pronto, cópia. Sim, senhor, acho que vai prosseguir para qual ponto? Ao cruzar a Baía de Todos os Santos, autocoordenação 12345, na escuta regresso de Veracruz. Romeu na escuta para a cópia. American 982, ready to push gate 11. Push back. American 982, you're clear to start up, push back. Call me for taxi on gate number 11. Okay, clear to push and start, American 982. Romeu, Juliette Romeu, autorizado Salvador Teixeira de Freitas, rota direta, decola da 17 com curva direita, ingressa no corredor Axé, restrito a 1 mil pés, restante da subida em coordenação com o controle Salvador. O nível final é o 065. Aciona o código 5034 e o controle em 120.8. Localizador, Axé 6200. Papa Romeu, Papa Tango Romeu, Juliette Romeu, controle 1208, restrito a 1.000 pés a saída e o restante da subida em coordenação com o controle Salvador, cortejo. Romeu, Juliette Romeu, ciente, confirmando pátio 5. Pátio 4, então, já tem o POV? Confirmando? Ciente, o Papatango Romeu, Juliette Romeu, para acionamento e táxi torre 1.68.62, mantendo o transponder em stand-by, por gentileza. Falta 1 minuto, copo. Tanto ciente da informação, Juliette? Mike, com Delta Cheque, equipamento de rádio. Está na frequência do controle. Então, Mike, com Delta autorizado, Salvador Manati, 1.000 pés. Decola da 17, curva à direita, ingressa no corredor Axé, acionando o código transponder padrão e o controle em 120.8, Mike Eco Delta. Bom dia, Trip. Desça e mantenha nível de voo 050 na chegada MAN 1018, identifique. Mike Eco Delta com 1-2 a bordo no pátio 4 para acionamento e táxi torre 1-8 decimal 612, o Mike Eco Delta. Bom dia, Mike Eco Delta, livre sinal de um ataque. 9-9-8-0-taxi. American 982, you have your persons on board, autonomy and alternative. We have 132 passengers on board, American 980. Confirming 123 passengers on board. 133 plus 9 crew. Roger, you're clear to taxiway pro number 1, Indian and Alpha, on hold point runway 10, call tower 118.6 and KNH 1018. 1018, apron and Alpha, and hold runway 10, American 980. Autorizado até a interseção, reporta para ingressão no 7, Romeu. Thanks, Mike, so much for me. American 982 is fully ready. 982, line up and take off runway 10, wind calm. Rota 5369, desce para 3000, tá esquina Gama 08. 3000, 10, 18, 5359. Map 22, desce para nível de voo 050, chegada Mari. Salvador, Oceaner 6200. Oceaner 6200, completo final, chama torre 118, decimal 6. Chama torre, centro, decimal 6, Oceaner 6200. Salvador, bom dia, Oceaner 6200, no localizador. 6200, continua a aproximação, guardando que está livre, Boeing da Airline alinhando para decolagem, já autorizado. Gente, 90 Alfa, mantém as condições visuais, que é na DM 018, reporte na rotatória. Gente, mantém a posição aguarda, Renan. America 980, Airborne at 44, contact approach 120, decimal 8. 20, decimal 8, bom. Ocean 6200, tem livre pouso na 10, venta calmo. Livre pouso na 0, Ocean 6200. Mark Salvador, American 980, out of 1000, climbing to level 372. É, 1000, reportar estabilizado, 3553, no meio. American Airline 980, radar contact, contact level 370, Puka de Park. Radar contact, climb to 370, Puka de Park, American 980. Salvador, USAN 363, bom dia, até o 60, 63. Boeing 3663, despara no nível de voo 070, chegada a Ponce, redução para 250 mais. 070, redução para 250, Boeing 3663. Romeu Juliette, Romeu, tem livre decolagem da 97, venta calmo. 5, despegue no voo 080, chegada Ponce, redução para 250 mais. 250 mais a reduzir, descendo 080 na boa. Tente a direita, 109, a 62, né? Juliette Romeu está restrito no pés até o farol da barra. Controle 120, decimal 8, decolou 4,6. Ciente, restrito mil pés até o farol da barra, vai chamar o controle. Bom dia, obrigado. Salvador, Papatango Romeu, Juliette Romeu, decolado. Tá, lembrando a Gol. Oxe, chame a 200 táxi de Alfa, repórter da Juliette. Inicialmente é o 02. E a Alfa, repórter da Juliette, prefixo 02, a chame 6200. Localizador 53 no meio da fixa. 35 3 no meio, completo sinal, chame torre 118 decimal 6. 26, bom dia. Romeu Juliette, Romeu, informe será prosseguir para pelo litoral. É bom pelo litoral, sim. Pode contra o embaixado e travado. Vai estar contra o embaixado checado, 353 no meio. Tem livre pouso a 10, o vento é variável com 3 nós. Livre pouso, 353 no meio. Não é 6200 na escuta do solo? Na escuta, 6200. Por gentileza, chame na frequência 123 decimal 40. 200 ainda escuta? Na escuta, 6200. Retorne a 121 decimal na verdade. 19, gente, bom. Marque line 980, contact Recife, frequência 126.85 ou 125.45. 26.85.2545, vamos. Mike, a Codelta tem nível de decolagem da 17, o vento é variável com 2 nós. Autorizado, sinal LS, reporte estabilizado. 2.922, reportar estabilizado. 219, à direita.